décima uno. Oi, Salvador, bom dia. 3896 da Tampa, sou em Jacé. Visual Comando Zero. Então, 3896, mantenha aproximação, aguarde pista 1 a 0 livre. Guarda. Torre, Salvador, muito bom dia. O voo 9008, estabilizado, LS, tá 1-0. Voo 9008, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Aguardando autorização de pouso, 9008. Também autorizado, chama táxi. Livre, puxa, chama táxi. 404, ciente, voo local Salvador, Salvador, prossegue decolagem, pistão no 7. Após decolagem, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle no 20, décima 8. E transponder padrão no 537. Ponto 537 para o bom. Ciente, confirma o POB, Copa 04. 03. Ciente para decolagem, torre 118, decimal 95, o ajuste no 019, um bom voo. Grato, para decolagem, torre 119, grato. Padrão, sete, confundirá. Programa 676, Alpha Sierra, good day, text via Alpha, maintain position before taxiway Juliet. Lajão 01, não precisa. Guajão 01 vai prosseguir via Oscar, táxi a baixa altura, via 17, iniciar a decolagem a partir da 35. Guajão 01. 9002, sem combustível e estacionamento. Puxa, né? 9002, aguarde para início do pushback. Três, oito, nove, meia, solo 20, solo 1, 21, livrando a direita. Sinto 9, eu tenho 3 na PS. 3065, não escuta? É, escuta 65. Usar algum tráfego nacional? Não. Pode passagem do tráfego, condições de alinhar, manter, iniciar assim que tiver pista livre. Assim é, meu amigo. Valeu, mantém após o tráfego, 2-0-6. Aqui, e aqui ainda continuará na escuta, obrigado. Salve, Salvador, 3-3-2-9-6, livrou. Então, 3896, táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes do ataque do Juliette, aguardando para ingresso. Lento via Alfa, mantenha antes do Juliette, para 3-3-6. Para o táxi 630, 1-3-2-3-20, Fortaleza. Confirmando para o AB-3-8. 1-3-2-7-38. Gente, táxi via Pátio 1. Taxi Índia até o ponto de espera pistão 90, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Obrigado, Pátio Índia, 29. Pátio decimal 8, grato, guarda 01. 04, livre acionamento, chame para o táxi. A 04, atenta às viaturas em movimento no pátio, vai prosseguir via Oscar, táxi a baixa altura, via pistão no 7, iniciar a decolagem a partir da cabeceira 35, devido às aproximações para pistão no 0. dia, Gol no 621, informação Sierra, autorização. Gol no 621, número 2 para cópia, prepara a saída da El Leda Morte, está aguardando. Da El Leda Morte, está aguardando, 621. Qual o 9002? Seria um... 9002, aguardando apenas a aeronave da Aeroméxico, finalizando o curso no 90, e uma segunda aeronave para o contorno no pátio principal, na Mítico, está aguardando com gentileza. 24. Lado 1544. Bom dia, Guardião 01, prossiga, corredor Axé na escuta. Próxima farol da Barra, 404-510, informe chamado para pouso. Estimado de uma hora, eu fazer voo de monitoramento do centro da cidade para a boca do rio. Nós temos esse transponder? Por enquanto sim. Não sei, mas está sendo 404 na farol da Barra, Guardião 01. Estou aí, Salvador, Gol 1094, vamos. A 3 do Índia Sierra, no ILS. Como 094, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando como número 2, Gol 1094. Sim, Epsilon Taxiway Índia, 18.1010, contact tower 118.95-18.1019. Ok, aeronave 1941 is here to taxi, just at runway. Taxiway India to runway 10, contact tower 118.95, QNH 10190, aeronave Mexico 9421. Caso 9206, copia. 65, decolão 24, controle 120, decolão 8. 208, bom dia. 04, decolou os 25, controle 120, décima 8. 1208 para o Copa 04. 0 via da El, 206. Controle 120, décima 8, aciona 5026. Primeira nave. 1. 11 horas, é um helicóptero mantendo 300 pés sobre a grande litoral. Paciente do tráfego, 9-0, ficará atento, solicita a ascensão para 1-1000 pés. O Copa 04 está em que posição? Patrulha 04, guarda 01. Sendo do Patrulha 04, o Copa 04 também está voando? Está no litoral norte, sobrevoando o Capitado. Paciente. Eu solicito a sessão para 1-1000 pés do Guardião 01. Retorno no 1000, o tráfego está nessa posição de 11 horas, o Patrulha 04, helicóptero, mantendo 500 pés. Passando para o tráfego, não visual. Reporte visual com o mesmo. Reporte para visual, Guardião 01. Copa 04, confirme a altitude que está realizando sobre o voo. O Copa 04 manterá 1000 pés inicialmente. Gente, não recebe o seu modo alfa. Eu reporte Vehicle Following South em Texas, Lima. Oi, eu lembro que ele está aqui via do Aircon, acordo with the Vehicle Flight. Sonde Centro Recife no 26.85, caso negativo no 25.45. No 25.45. fachada. Prossiga. Magnética 055, passado nível 100 descida, aeroclube da Bahia. Papatango Papá Alfa Charlie, confirme já em regra de voo visual? Ah, negativo, ainda já está descendo a regra visual pelo tipo de cancelamento, o Papatango. Gente, desça até 4.000 pés, altímetro no 019, reporte contra a modificação dos regras. 4.000, contra o 19, vai reportar o visual da Papatango. E o Guardião 01 está modificando a missão, está retornando pela linha do litoral para a escolta das seleções que estão na região de Itapuã. Guardião 01. Gente, Guardião 01, mantenha a escuta de controle, apenas atente ao tráfego do Copa 04, nessa posição de 12 horas e 7 milhas, que está próximo ao farol de Itapuã. Passando o tráfego, faltará visual com Copa 04, Guardião 01. Azul 4207, na escuta do controle. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, aciona identificação, chegada bom, foi autorizada, desça para 4.000 pés, via chegada, QNH 1019. Via chegada, 4.000, 1019, perdeu o contato com o centro. Nota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, transponder 5015. Runway 10 requesting 20 seconds to maintain in the head of the runway 104 in certification. Air Max call 9421, clear line up and wait, runway 10. Okay, clear to line up and wait, runway 10, Air Mexico 9421. 3896, com cautela, assim que a aeronave da Avianca ingressar no pátio 3, prossegue até o portão 05. Continuo com cautela, o 3896, segue o pátio 05. November 676, Alfa Sierra, do you have the following site? Olha, eu estou falando de follow me until the text say mic. Frequência livre. 5-1-1 na sequência Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, voo no 5-1-1. Voo no 094, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, voo no 094. Azul 9644, copia? Autorizado para Recife, nível 350, via Pesulo 17. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil da saída Puca, Jamo, Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5001. Autorizado 350 para Recife, decolagem no zero, curva na esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, até o Pesulo 17. Controle 208, transponder 5001, azul 9644. Azul 9644, correto, portão 1, no chame para o pushback, funcionamento. Takeoff, after takeoff, maintain head until 2,000 feet and then turn left to normal departure. Okay, 2,000, clear for takeoff, 2,000, after crossing 2,000 feet, left turn to normal, and a firm wind 150 degrees, 100 knots. Azul 4207, após a posição pelo, desça para 2.000 pés, altímetro no 019, Autorizado o final do procedimento ILS rate, sistema zero, chama estabilizado. O apelo DS2000 autorizado ILS, reportará estabilizado 14207. O ponto de espera pistão no zero, o ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 099, bom voo. Ok, o voo já ingressou em frente, Índia. O voo da seleção é o segundo voo aqui? Está aguardando outro voo, já ingressando na linha. Sim. Pode sofrer em linha 295. Papa Tango, Papa Alpha Charlie. Regra de voo modificada 2333. Desça para o tipo de tráfego, reporte passando 3500 pés. Entrando para o Papa Tango 3500 de Papa Alpha Charlie. Guardião 08, serviço radar, 65 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha o nível 1110, voe para a posição Mari. Para interceptar a chegada a Mari, altímetro em Salvador na 09, reporte quando pronto para descida. Papa Tango, Papa Alpha Charlie, confirma o estimado para pouso em Veracruz? É, mais 8 minutos, Mari. Gente. Controle, o Copa 04, mantendo mil pés à direita da cabeceira, 107. Frente, Copa 04. Zero, decola da alma zero, computador da saída Buca, transitora Caju, após decolagem curva de esquerda, prossegue a peso Luna 7, aciona 54, correção, 5034, transponder controle na 208. Call 9421 F1 at 34, departure 120 this flight. Decolada 10, pulpa esquerda, saída Puca Aracaju, perfil 11, apesar do 17, transponder 5034, 208. Procedimento correto, deixa eu marcar o próximo trecho no 08. Ah, é. Primeiro. Entrar e monitorar a sua frequência, a gente vai pedir para providenciar. Papa 04, informo que há uma aeronave na aproximação e em mais 3 minutos, mais ou menos, o senhor terá que afastar-se para o litoral sul. Afirmativo, já. Vai iniciar o deslocamento. Gente. Zona 630, chame Centro Recife no 26.85, caso negativo no 35.45. 2.85, 25. Guardando 625. Leaving 5200 for 360. Air Mexico 9421, radio contact on the departure, climb and maintain flight level 360 via Momo departure. Airframe, maintain flight level 360 by a Momo departure Aeroméxico 9421. Papa 04, chame a Torre Salvador, 118.95. 118.95 para o Copa. Controle Papa Alpha Charlie, passou 3.500. Papa Alpha Charlie, mantenha 56 de usuário sem frequência livre. Frequência livre, obrigado, Copa. Copa 04, prossiga. O controle pediu para chamar você. Confirma o destino, Copa 04? O Copa 04 está acompanhando a delegação, mas o controle pediu para afastar, comprou a sul. É, estamos fazendo agora para manter afastamento da aproximação da 10. Gente, mantenha a escuta da torre ou Copa 04? 04. Estação, chegada Mário autorizada, desça e mantenha o nível 060 via chegada, QNH na 09. 060, descendo via o 3198. Já vai ser transferido do controle. Azul 4207, apenas para informação, tráfego próximo ao farol de Itapuã, à sua direita, é um helicóptero, mantendo no meu pé. Sente azul 4207, agora estabilizado no lock da pista 10. Sente, completa sinal do procedimento, chame a torre Salvador 98, decimal 95. 1895 azul 4207. Número 2, informação terra. 6140 para Maceió, prepara para o Caracajé, aguarda a cópia. O Caracajé não se escuta, né? 6140. O nível 390 via sair da Momo. 390 na Momo, 609002. Torre, boa dia, 4207, estabilizado ILS, pista 10. Azul 4207, mantém a aproximação, informa o tráfego, o helicóptero, o número pés, realizando as filmagens do evento. Não vai interferir em função da aproximação, mantém a aproximação e aguarde a autorização de pouso 90, azul 4207. Ciente do tráfego, aguardando autorização, azul 4207. O Copa 04, visual com tráfego nacional do 10, Embraer 190 do azul. Afirmativo, nossa posição 11 horas, 1 hora. Afirmativo, aguarde transferência para o controle, Salvador. O Sené 9002 mantém a saída devido à aeronave anteriormente decolada no mesmo perfil. Mantendo. Sete 04, controle Salvador, 1208. 1208 para o copo. Azul 4207, livre pouso pista 10, vento 140 graus, 129. Livre pouso pista 10, azul 4207. Então é seguir mais uma milha com a proa. Gente, Copa 04, mantenha a escuta do controle, livre sobrevoo, aguarde, reporte quando para modificação de local de sobrevoo. Reportará o Copa 04. Salvador approach November 3546, flight level 190, crossing low. November 3546, is the Salvador approach, squawk identification, clear, Mari arrival. Descend until flight level 070 via my arrival, altimeter setting 1019. Okay, and then we're going to descend for the Mari arrival down to flight level 070, November 3546. November 940, Charlie Lima, after escape position, descend to 2000 feet, altimeter 1019. Clear final approach, LS-6-Hay, runway 10, call established. 940, Charlie Lima, after ETOP clear to descend to 2,000 feet, and the transition to the ILS runway 10 will report established, November 940, Charlie Lima. Copa 04, informa que em mais 4 minutos haverá uma nova aeronave na aproximação. Oceana 6140, copia. Cima. Autorizado, Sierra Bravo, Mike Oscar, nível 350, decola da 10, com perfil da seda Puca, transição Aracaju. Após decolagem curva esquerda, prossegue após o Luna 7. Aciona 5025 e controle Luna 20, decimal 8. Sané 6140, autorizado 350, Maceió, decola da 10, Puca, transição Caju. Curva esquerda após a decolagem, após o Luna 7. 025 ou transponho 208 ao controle. Posicionamento correto, chama o código proposto no 02. Tá, obrigado. Fala Gol no 621, pronto para o táxi PLB 125, autonomia 4 horas 8 minutos, alterna Galeão. Prossegue até através do gate 62, aguardando instruções para prosseguir o 62, altímetro marca 1019. 1019, táxi autorizado até através do 62 e lá aguarda. Vendor 3546, disregard restrictions at Mari position. Aeromexico, we'll disregard for number 3546. Aeroméxico 94-21, call Recife 126, decimal 85, Ipanema 125, decimal 45. Contour 126, decimal 85, and 125, decimal 45 with Ipanema, Aeroméxico 9421. Chané 9002, chame Centro Recife na 26.85, alterno na 25.45. Ok, 9002, 1.685, 2.545, obrigado. 3198, desça para 3.000 pés, QNH 1009, desconsidere a restrição de altitude na posição ITAP. Considerando a altitude ITAP, 3.019 ou 3.198. Copa 04, controle? Copa 04. O senhor, devido à aeronave em aproximação, afaste-se para o litoral sul ou afaste-se entre duna e o externo? Sente para o copo, livrar no setor. Confirme instruções, Copa 04. Faltou na vitória. Ajudou o 06, confirme quantas pessoas a bordo? 03, India Alpha, Tato Espera 10395, altímetro marca 1019. Ok, então, India Alpha, Tato Espera 10019, azul, 9201. O Gol na 621 segue o tráfego da azul via India Alpha, Tato Espera 10295, altímetro 1019. Segue o tráfego da azul, India Alpha, ponto Espera 295, ajuste 1019. O 4207 vai ceder passagem ao tráfego da Gol, que vai prosseguir para o ponto de espera. Após a passagem do mesmo, ingressa via Juliette para o 03, no pátio principal. Após o Gol, segue para o ponto de espera. Via Juliette para o 03, azul 4207. Para o parque de Iguaçu. Negativo ainda, Copa 04. Situação no meu pé ou próximo das proximidades do parque? Na vertical do parque, então no meu pé. Sua 04, sub e mantenha, ou no meu pé? Bom, no meu pé, para o copo. Approach November 940, Charlie Lima, established localizer runway 10. November 940, Charlie Lima, complete final approach tower 118, decimal 95. Holding, decimal 95, 940, Charlie Lima, tá 3098, desça para 2.000 pés, QNH 1009, autorizado o final do procedimento LS X-Rays, estou na 0, chama estabilizado. 2019, vai chamar estabilizado no ILS da 10, 3198. Patrulha 04, confirme intenções. Aproximar mais 3 milhas no sentido contrário pelo corredor a chama até 300 pés. Gente, segue seu modo Charlie, não recebo mesmo. Gente, essa tem que abaixo. November 3546, descend to 3000 feet, with regard to restrictions to the position, and descend to 3000, QNH 1019. Descend now to 3000, November 3546, 1019. Azul 9644. Por estação do Centro Recife, que mantém a proa 075 por 75 milhas, por até 75 milhas, no caso de falha de comunicações, após 75 milhas, voe direto a Aracaju. Gente, vai ter a proa 075 por 75 milhas, caso de falha de comunicação, voe Aracaju, azul 9644. Quantas pessoas a bordo, por gentileza? 1097. Contorno na parte do Inter Alpha, ponto de espera 1019, altímetro 1019. Tenho bom voo, 648. Passe. Jay Alpha, espera 2295 uma boa, bom dia, bom dia para todos. Bom dia, Bajos. Paulo Chané, 6140 para o PUSH e acionamento posição número 2. Aguarda para a lista do PUSH, 6140. Guarda. Avião 08 desça para 3.000 pés, KNH 1019, desconsidere a restrição de altitude em TAP. Sim, descendo para 3.000, 1.090 em TAP, vai desconsiderar a restrição de altitude em TAP, aguardando a noite. November 3546, descend to 2000 feet, KNH 1019, clear final approach, LF Hay, runway 10, call established. Down to 2001019, cleared ILS X-ray, and we'll call established 3546. Salvador, Azul 9206, bom dia. Azul 9206, contato radar, submantenha o nível de voo 260 via saída da EL. Via da EL 260, 9206. Azul 9644, chame centro Recife, 126.85, alternativa 25.45. Azul 9644, copiou o controle Salvador. Prossiga, 9644. Chame centro Recife, 126.85, alternativa 25.45. 98. 31198, continua a aproximação, já avistado, aguarda a pista livre. Aguardando, 3198. November 940, on the ground at 49, turn right in the call ground 121.1. Zero. Papa 04, informo que o tráfego do Patrulha 04 está agora nessa posição de 11 horas, mantendo 500 pés. Visual com mesmo. Gente autorizado. November 940 Charlie, approve the taxi via Alpha, call it before Juliet. No momento, 300 CFA, né? Gente. Okay. Informo agora 210 no seu modo Charlie. Ciente, 04. November 3546, confirm established. We're now established for November 3546, ILS runway 10 X-ray. Radio complete final approach, call Tower, Salvador Tower 118.95. 118.95, 3546 today. Zulu 98 no solo ao 51, libera a próxima direita na Fox, solo 1, 21, decimal 1. 21. Salvador Tower, November 3546, is 1800 descending ILS X-ray runway 10 outside the outer marker inbound. November 3546, good morning, continue approach, stand by, runway vacated. Continue approach, November 3546. Solo, San 3198. 139, autorizada a decolagem, pista 1 a 0. Estela decolagem, voo no 621. Zero livre, puxa, chame táxi. 6140. November 940, Charlie Lima, approved the taxi via Juliet, Malaysia. Come to Intel Taxi Lima. Lima, pay attention to the following, okay? Aeronave solicitou o rebote, confirma só a matrícula, por gentileza. Papa Romeo, Golf, Golf Delta. Golf, Golf Delta, sua intenção é sair da posição 2 do parte 3 para a posição meia dúzia do parte 3, confere? 1 no Lima do parte 3 para meia dúzia do parte 3. 3546. Golf Delta. Golf Delta, iniciado. Salvador, Gol, no 648, ponto de espera. Gente, Gol, no 648, mantém o ponto de espera. Texas Transponder, não recebo módulo alfa, confirme transponder assinado o tipo de equipamento. Charlie Lima, maintain position Texas Lima before Texas Mike and pay attention the following to your taxi. Ingresso visual com ambiental 319. Foguete é o 02, assim que o avião aqui iniciar o táxi, sangue vai pegar o gilete pro 02. Ciente pro 2, o 319 está sendo. Descente agora 251, negativo, 3325 azul, 9206, bom dia. Bom dia. Controle, o Salvador é o Patrulha 04. Antiga. 04, vertical da boca do Rio para 13, está 7 filhas afastadas. Gente, patrulha 04, reporte visual com campo. Já tá jogando o código de pouso, vai passar uma decolagem aqui, ó. Gente, tem frequência livre então para pouso, patrulha 04. Ah, 04. Follow me, vehicle's already on the way. Confirma o número do slot, Juliette Serratango. Assessing runway 10 at Echo and taxi to Aerosol. November. Para o táxi com ponto 12 a bordo. A nossa autonomia de 2 horas e 10 alternando Recife. November 3546, approved to taxi by Alpha Kong before Juliet. IH1009, autorizado a final do procedimento IAS X-Ray, pista 10, sendo estabilizado. Trabalhar sobre o Zé da Lock, o IH1009. Dono 621, voe pro base. 621, direto pro base. Controle, meu Copa 04. Consiga. Homem do Sol, Juliet, e a Apple do 05. Apple 5, a restar, ok? Ok, copy, we'll put you on Alpha, call you before Juliet, and we'll expect Apple 5 from the number 3546. Ok, follow me. Voo 648 decolado ao 56, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 1208, bom no 648. Eu dou um gol no 648, cruzando meu pé na saída Fuca. Voo no 648, contato radar se mantenha o nível de voo 350 via saída Fuca. Recebe atenção, 350 via Fuca, voo no 648. Capatango Juliette Serra Tango, acione transponder 0222. tráfego e reporte 5 milhas afastadas de Salvador, Sabatango, Juliette, Serra Tango. Juliette, Serra Tango, chame, tem frequência livre, devido estar no espaço aéreo Golf, correção. Ao ingressar na CTR Salvador, 20 milhas afastado, chame novamente o controle Salvador em 120.8. Nossa célula Salvador, Guardião 08. Guardião 08, completa o final do procedimento, chame a Torre Salvador 118.95. Chamar a Torre agora, seu Deus, para o seu Guardião 08. Bom dia, Guardião 08. Essa tela localizadora para a sala na sua escuta. Guardião 08, continua a aproximação, confirme a intenção de pouso pista 1017. Após o marcador, nós falaremos o plano do FR e prosseguiremos para a posição na nossa de ser autorizado. Gente, reporte para o cancelamento do plano, Guardião 08. Passa para o cancelamento do plano, Guardião 08. O Xander 6140, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. Está autorizado a alinhar e manter a 10. Xander 6140. 12 horas, 1 milha. Trata, ainda não visual com mesmo, está mantendo posição. Já está visual com o copo. Gente, Guardião 01 informa que o Copa 04 está a 2 mil pés. Ok, estou visual com ele, mantendo separação, Guardião 01. Gente. Bom, no 621, chame Centro Recife, 125.1, alterno no 33.95. Recife no 251, alterna 133.95, bom dia. As for 6, maintain position, and position the following, in front of us. Bom dia, boa noite, na 4, usamos o gesto para o 150, tem que tomar copia. Bom, no 864, acione identificação, chegada à área autorizada, voe direto para a posição ITAP e desça para o nível de voo 050, QNH 10 no 9. Identificou, descendo ao 050, na proa de ITAP, voo 1864. 1400, inicie curva à esquerda, reporte ingressando no final da 17. Passará ingressando no final da 17, o Guardião 08. Tudo, né? Sim, tudo, rapaz. No 648, chame Centro Recife, no 26.85, alterna no 25.45. 125, 126, 25.45, bom. Ô, no 648, bom dia. Bom dia, tá atrasando no avião, no centro da Serra, autorização, galera. Tá atrasando no avião, é muito bom dia para Galeão, está autorizado nível 340. Decola da 10, compra o tecido da saída da El, Luda e Irume. Onde intercepta pela número 857, após decolagem, curva direita. Aciona 5061 e o controle no 208. Eu confio nas condições de evento para o Guardião 08. 140 graus, 109. Controle agora 120 decimal 8, confirmando o transponder 5025. 5025, 208 ao controle, boa. Gente, confirme a radial 060, Marinha 7084. Salvador, Oceano M1 no 40, passando 2.800 pés. Confirme a aeronave que decolou? É o Oceano M1 no 40. Oceano M1 no 40, contato radar, submantenha o nível 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, Oceano M1 no 40. Marinha 7084, confirme a radial de Salvador 240. Frente, Marinha 7084, acione 1542 no seu transponder. 1542, Marinha 7084. 70. Momo departure trot transition. Upper Zulu 19er. Takeoff 10 left, turn after, and escort 5057. Departure control 120, decimal 80, go 1091. Correct, come and ready, push back and start. Go 1094, ready for push back and start up. Clear, come for taxi. Clear, we report your taxi, go 1094. Quadro direto do Duna, 2.4. Boa Duna, boa noite, né, 4. E da Bidev e Aerobin. É, pode vir da Zona direto e Urani. Pode ter que ficar pela câmera 857. Obrigado, com a certeza no avião. Salvador, bom dia, papapapá, Foxa, Juliette Alfa, descendo para 170, cruza 240. Bom dia, papapapá, Foxa, Juliette Alfa, chegada Mari, desce 060, Foxa, Juliette Alfa. Chegada Mari, descendo ao 060. Graças pela colaboração, patrão. Oceanem 1140, chame Centro Recife, 126.85, alterna no 25.45. 2685-2545, boa. 7084, cheque seu modo alfa, não recebo mesmo. Marinha 7084 vai chegar. Bem, 7084, ainda não recebo o modo alfa. Marinha 7084, está acionando normal. Vai chegar. 04, está quase na vertical de Amaralina, mantendo 2000 pés. Solicita a aproximação do estádio na mesma altura. Papa 04, informo que devido a tráfegos em aproximação a 2000 pés não será possível. Confirme intenções. Vai manter posição inicialmente, grato. Correcting 2810191094. Papapá Juliette, Fox Juliette Alpha, reduce your speed. Correção, Fox Juliette Alpha, reduz a velocidade para 2509. 250 nós, Fox Juliette Alpha. Bono 864, desça para 3010, QNH 1019. 3010 1019, Bono 864. Tem velocidade indicada, Bono 864? 2509. O controle autoriza a aproximação do estádio a 500 pés. A fila aeronave se modulou, Copa 04? Afirmativo, Copa 04. Gente, a 510 autorizado, porém deixa na presente posição para 510, atentando ao tráfego do Guardião 01, que agora está a 1.000 pés, na sua posição de agora 3 horas. Gente, grato. T7084, confirma intenções. 4804 vai sobre a voz para o Itapuai após retornar na mesma radial para a mesma eixo para o farol de farol da barra. Gente. Salvador, good morning, and I take a max 180 to Mare. Jete Ratanga, aguarde. Nana, Eite, Sierra, Tango Mike. Escolta identification, cleary, Mari arrival, descend via to flight level 070, altimeter setting 1019. Zero, seven, zero, one, zero, one, nine, and the bottom of the river. Papapá, Fox Juliette Alpha, desça e mantenha o nível 050. Descendo aos 50 ao Fox Juliette Alpha. Papatango Juliette Serratango, desça para 1510, voe para a posição rotatória e reporte visual com campo. Papa 04, confirme visual com o tráfego do Guardião 01 na sua posição de 10 horas? Afirma que o visual com o mesmo, Copa está mantendo 510 na vertical da comitiva. Sim. Bono 864, desça para 2000 pés, QNH 1019, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, chame estabilizado. Atente aos tráfegos de dois helicópteros próximos à posição Duna, um a 1000 pés e outro a 500 pés, não irão interferir com essa aproximação. Sete, desça 2000 com 1019, contra estabilizado, pede o tráfego do Bono 864. Bom dia, 4207. Para Guarulhos, nível 340, está autorizado. Decola da 1-0, condutor da saída da El, Leda Motiva, intercepta pelo 1-0, Papa Alfa Índia, Ombad, pelo 44, Papa. Após decolagem, curva direita. Aciona 5067, o controle 120, decimal 8. Guarulhos 340, Belga da Morte, Campanha 310, aqui da linha embaixo, pedindo para o Mato Pagode. Aqui da direita, a zona 067, controle 208, para o 208. Good morning, good morning, 1094. Passing 1708. Moment departure. So 1094, radar contact, climb to flight level 370 via moment departure. Climb to flight level 370, moment departure, go 1094. Papapá, Juliette, Foxy Alpha, voe direto Tuna, desça até 3000 pés, KNH-10 no 9. 3000 voando Tuna, 1019. Controle, o Guardião 01 está abandonando o setor da Fonte Nova, mantendo ainda 1000 pés, está voltando para a região do Iguatemi. Monitoramento da outra seleção. Frente, Guardião 01. Controle, o Copo 04 está no setor da Fonte Nova, visual com o Guardião. A intenção é acender a 1000 pés. Frente Copa 04, mantendo separação visual com o tráfego do Guardião, submantenha 1000 pés. 1000 pés para o Copa. Próximo rotatório do seu contato, Juliette Serratango. Juliette Serratango, mantenha pela da rotatória, Xame Torre Salvador, 98.95. Salvador, bom dia, Juliette Serratango. Papa Tango, Juliette Serratango, bom dia, o ajuste 1018. Tem conhecimento do L ponto da RMA final de 3 milhas da 17? Sim, a gente continua a aproximação na porta da vertical da RMA, Juliette Serratango. Tá bom. Pouso qual pátio do Juliette Serratango? Após o pouso, será pátio da data. Seguinte. 4 completa final do procedimento, chame a torre Salvador, 98.95. 18, a gente trepa de 1-8 na 4. Papapapá, Fox Juliette Alpha, reduza para 2009, desça até 2010, KNH-10-18. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistola 0, chame estabilizado. Camará estabilizado, descendo 2000, reduz a 200 nós. Forte o Juliette Alpha. Controle do Copa 04, a intenção de abandonar a vertical do estádio para acompanhar a saída da seleção B, mantendo separação visual com o Guardião. Gente, Copa 04 confirme, irá retornar pelo litoral? Afirma tudo. Gente, via litoral, reporte para a modificação das intenções do Copa 04. 04. Apenas função, já baixou a travada, estabilizado ele. Livre pouso, pista 1064. Livre pouso 10, gol 864. Mais um jogo voo, Juliette Serratango. Ciente, continua a aproximação. Aguarda a liberação para pouso, Juliette Serratango. Mango. Cog do position. Cog do position 1094. Controle Salvador, papapá, o Charlie Mike. Charlie Mike, adicione identificação.